Gente, então, segundo programa do The Voice, a gente começou já com um tiro, que foi a Lara Lanes. Ela cantou Crazy in Love. Nas minhas anotações eu só consegui colocar que ela teve muito controle vocal, que ela cantou a versão lenta, né, do Crazy in Love, a versão dos 50 Tons de Cinza. Ela não teve muitas subidas, assim, só no final que ela deu uma arrebentada e ela fez um drive, assim, que eu tomei até um susto na hora, porque ao contrário da outra lá anterior, que eu já esqueci o nome da menina, coitada, ela usou pouco, usou uma vez só e já mostrou uma face legal, sabe? Não mostrou nada muito exagerado. Bom, enfim, ela teve 4 cadeiras viradas e adivinha quem que ela escolheu? A Isa. E eu também escolhi ela. O trabalho tá difícil, gente. Tá difícil, mas bom. Já é a minha quinta voz. Já é a terceira escolha que bate com a Isa. Essa menina tá, ó, tá batendo muito comigo. Eu tô batendo muito com ela. O negócio tá bom. Bom, vamos aguardar a próxima audição. Gente, o segundo candidato da noite foi o Luciano B.A. Ele cantou Esperando Aviões. E eu escrevi um monte de exclamação aqui. Eu escrevi lindo. Escrevi verdade. Escrevi simplicidade. E contou uma história, foi de uma, sabe, de um pé no chão, que foi muito bonito de se ver. Ele não tá eliminado, embora o Lulu tenha virado só no finalzinho, mas foi só o Lulu que virou. Eu não vou virar minha cadeira pra ele, mas eu tô muito feliz que ele tenha passado. Vou torcer bastante pra ele, porque ele é uma pessoa muito humilde, pelo que eu vi no VT, então... eu gosto de gente que vive pela música, pelo que é a música, não pela fama, pelos palcos, sabe? Porque quer passar uma arte, quer passar a sua verdade pra outra pessoa. Eu acho isso muito bonito, mas eu não vou virar minha cadeira pra ele, eu espero que ele vá longe. Atenção, atenção, alerta de bloqueio. Stacy Lauser fez Ivete Sangalo usar um bloqueio em Isa, porque Ivete Sangalo deu uma tremida. E achou que ela podia escolher a Isa pelo estilo dela. A menina, que é ex-The Voice Kids, tem 17 anos. Ela cantou River. E eu anotei umas paradas assim. Falta controle na voz dela, nos agudos. Ela tava um pouco nervosa e isso rendeu um pouco de instabilidade. Eu não virei minha cadeira pra ela, porque pra mim, gente muito nova, tem que tomar muito cuidado com isso. Ela tem que me convencer muito pra ela poder, sabe... fazer com que eu pense que ela vai muito longe, muito além na competição. Eu acho que ela não vai muito além, mas ela tem uma potência absurda, ela precisa de direcionamento. Tendo direcionamento, tá ótimo. Então, assim, Isa, Michel Teló e Ivete Sangalo viraram pra ela. A Isa tava fora da disputa porque levou um bloco da Ivete Sangalo, muito hilário. Então ela só pôde escolher entre o Teló e a Ivete Sangalo, e ela escolheu a Ivete Sangalo. Mas eu não vou virar minha cadeira pra ela. Então vamos aguardar agora a próxima audição. Gente, desculpa, eu tô muito abismado, cara. Bom, William Kessley é um goiano que cantou Pra Você Acreditar. E foi passando o tempo e eu fui acreditando nele. Porque no início eu tava notando, eu tava tipo, ah, falta personalidade. Ele tem controle. Mas assim, ele foi subindo, subindo, subindo, subindo. Foi se soltando, foi melhorando. E assim, ninguém parou, coitado. Ele teve 4 cadeiras. Adivinha, se tem 4 cadeiras, tem Isa. E chuta, quem que ele escolheu? Ela mesma, a famosa Isa. E... João Veras. Gente, não é possível, cara. Já é o quarto que bate. Meu Deus, eu tenho que me controlar, Brasil. Essa menina tá muito me imitando, cara. Não dá, ela tá me imitando demais. Bom, já a gente volta com a próxima. Bom, a gente teve umas desavenças, assim, nessa audição. Foi Mob Colombo. Ela tem 17, se eu não me engano. Ela cantou Naked, do James Arthur. E ela tem uma suavidade muito legal na voz dela. Ela tem um timbre diferente. É legal, eu gosto disso. Só que o problema é que eu acho que ela tava muito nervosa. E ela estava, porque ela teve umas falhinhas. E acabou que, assim, pra mim ela não tá pronta. Mas, como nem tudo são flores, não todo mundo concorda comigo. Então ela teve 2 cadeiras viradas. Dentre elas, no caso, só elas, né? Isa e Michel Teló. E quando a Isa virou, ela até deu uma comemorada maior do que quando Michel Teló virou. Mas, no fim das contas, ela acabou indo de Michel Teló. E eu não vou virar minha cadeira pra ela, porque eu acho que não vale a pena. Eu acho que essa aí, eu acho que só vai valer a pena se ela me surpreender nas batalhas e fazer com que, sei lá, eu tenha vontade de usar um roubo nela, entende? Então é isso aí, gente. Até daqui a pouquinho com mais uma audição. Esse é o daqui a pouquinho mais rápido que vocês vão ter. Vocês só encontram isso no Cinefãs, que é www.cinefãs.com.br. Cinefãs oficial nas redes sociais, senhoras e senhores. Não esqueçam de seguir. Então, agora a gente teve Julie Costa, que cantou Por Onde Andei. Mas assim, ela teve um vocal muito mediano, tediante. E eu achei que ela tava meio perdida, assim. Que ela tava meio tipo, o que, que eu faço agora? Como é que eu impressiono eles? Como é que eu faço pra dar uma pilada, entendeu? Então, eu achei muito, muito flat, sei lá, muito, muito simples, sabe? Muito chatinho mesmo. A coitada foi eliminada. Então, também, se eu virasse cadeira pra ela, não ia rolar. Então, infelizmente, é o que acontece. Não tem jeito. Alguém tem que sair, né? Acontece e, bom, ela foi eliminada. Vamos aguardar a próxima audição pra ver se isso vai acontecer de novo, né? Bom, gente, a próxima candidata foi a Regiane Balena. Ela cantou Ciumeira, que se eu não me engano é Marília Mendonça. Se eu não me engano, calma, se eu tiver errado não me mata não. Bom, eu achei muito bom, mas eu achei muito mecânico e que não foi a lugar nenhum. Então, assim, eu preciso de uma coisa mais orgânica, sabe? Não me empolgou por causa disso. Mas ela é muito boa, ela tem técnica, ela é legal, mas assim, precisa de um feeling. Só o Michel Teló virou cadeira pra ela, ninguém mais virou, e eu também não quero ela no meu time. Então vamos aguardar a próxima já já. Gente, eu não tô bem, eu não quero mais. Eu não quero mais gravar esse negócio, não quero. Não aguento mais, meu Deus. Ai, olha, vamos lá. Ed Yelly cantou Who's Loving You, do Michael Jackson. Eu só consegui escrever no meu caderninho Senhor, porque foi bem, assim. Assistam essa audição se vocês não assistiram. Foi a única audição até agora que eu não consegui ficar sentado praticamente. Juro, eu não aguento. Assim, nossa, Ed Yelly tem 21 anos. Ed Yelly conquistou 4 cadeiras. Ed Yelly escolheu Isa. E Ed Yelly vai ficar no time do João Veras também. Porque, gente, sério, é controle, presença, potência, técnica, verdade. Essa audição foi impecável. Foi, assim, essa é uma que eu tenho certeza que vai estar na final. Se ela não for pra final, o povo brasileiro não sabe votar mesmo. E eu não estou falando só de política. Mas se quiser cortar isso também, editor, pode cortar. Mas eu não preciso se não quiser, tá? Bom, vou me recompor pra próxima audição e até logo. Decididíssima, Samara Bueno. Cantou You Got It. Gostei, mas eu achei meio embolado. Embora ela tenha mostrado segurança, ela estivesse confortável no palco e ela tivesse escolhido a música certa. Mas assim, duas cadeiras giraram pra ela: Michel Teló e Lulu Santos. Ela foi direta e reta logo no Lulu, mas eu, sinceramente, eu acho que eu não vou virar a cadeira pra ela, não. Então pra mim é vermelhinho, mas ela tá no programa, então meus parabéns. E agora a gente teve a primeira dupla, Ramon e Rafael, que cantaram Péssimo Negócio, mas eles cantaram num bom negócio, hein? Não foi péssimo, só tem o nome da música mesmo. Eu tenho que parar com essas piadas. Eu adoro duo e grupo, dueto e grupo. Nossa, eu acho muito lindo, muito maravilhoso. Eu achei muito mela-mela. Mas estava muito show, mas estava muito simples, mas ao mesmo tempo simples é bom também. E eu tava num dilema absurdo, e a Ivete Sangalo e o Michel Teló viraram pra eles. Eles escolheram a Ivete Sangalo, mas eu... Não deu, gente, pra mim. Depois de Edielle, eu acho que o padrão tá outro, e eu preciso agora selecionar esse tipo de padrão, sinceramente. Tem que me empolgar bem, assim, pra poder fazer com que eu escolha pra minha equipe. Bom, vamos aguardar aqui a próxima audição. A próxima candidata tem nome de artista. Ela se chama Lita. Ela cantou Sete Vidas, que é uma música da Pitt. E assim, ela mostrou aquela postura bem rock and roll, segurança. Ela tava com uns agudos, assim, muito show, feitos todos certinho. Essa música, ela pareceu muito difícil de cantar, assim. Eu tava vendo aquilo, tava tipo, meu Deus do céu, socorro, Brasil. É assim, é de pegar na pontinha de um fio de cabelo e ficar subindo a pessoa como se você estivesse fazendo um troço desse. Nossa senhora, cara. Olha, meus parabéns. Ela teve duas cadeiras viradas, a do Michel Teló e a da Isa. Ela escolheu a do Michel Teló e eu, como agora fiquei um pouco mais criterioso, né, senhoras e senhores, não virei a minha cadeira para Lita. Mas ela já tá no programa, então vamos ver no que vai dar essa parceria aí, Michel Teló e Lita. Que tem muita... vai dar o que falar, assim, né? Porque sertanejo com rock, vamos ver se vai dar certo. Cara, eu tô falando pra vocês, eu não quero mais. Sério. Ai, olha, eu me coloquei na pior situação possível. Bom, vamos lá. Carol Naemi, It's a Man's World. Eu só escrevi ferrou aqui, porque eu lembrei que eu, agora, o que eram 9 vagas, viraram 8. E ainda tem programa vindo aí. Eu tenho que me comedir, Brasil. Bom, vamos falar da candidata, né? A candidata virou 2 cadeiras. Ela é muito boa. Ela, é porque, cara, ela começou cantando, já tava maravilhoso. Não tem margem pra erro, não tem. Foi sensacional. Foi, assim, uma das melhores da noite, se bobear. Pra mim, eu acho que ela... Cara, os 4 que eu escolhi estavam muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Mas parabéns pra ela. Ela virou 2 cadeiras. Foi Ivete Sangalo e Isa. Mas dessa vez ela não foi de Isa. Foram de Ivete Sangalo. Então, bom, pelo menos uma não bateu, né? Com a bonitona. Então, gente. Bom, 8 vozes já selecionadas. 8 espaços sobrando. Porque, né? Eram 16 que viraram 12. Que agora, para as próximas 2 semanas, no mínimo, eu acho que no máximo, porque eu acho que são só 6 programas, são 8. Então, agora o padrão ele tá elevadíssimo, eu vou ter que me segurar. Alguém vai ter que me segurar, sei lá. Faz parte. Bom, enfim. O programa de hoje foi esse, senhoras e senhores. Lembrando que agora os programas provavelmente vão ser duplos, tá? 2 programas de uma vez só, que vão sair na sexta-feira. Toda sexta-feira, se eu não me engano, às 7 horas da noite. Então não percam. Esse é o resumão do The Voice. Esse sou eu sofrendo pra escolher time, porque não tá fácil pra ninguém, principalmente pra mim. Eu tô mais ferrado que, sei lá... mais perdido que segue em tiroteio, mais ferrado que o cocô do cavalo do bandido. Já tem 8 vozes, tem um caminho longo por aí, vamos até outubro todo mundo junto. Eu espero que vocês me acompanhem até o final. Não se esqueçam de acompanhar os Cinefãs no site www.cinefãs.com.br. Nas redes sociais é @cinefãsoficial. Sério, vamos lá. No Spotify você tá ouvindo esse podcast, você pode estar ouvindo esse podcast no próprio site. No Apple Podcasts, no Google Podcasts, no raio que o parta dos podcasts. Eu tô desnorteado, eu tô ainda sem saber o que fazer. Eu tenho que bolar uma estratégia pra semana que vem, porque a cobra vai fumar, gente. Bom, é isso. Até semana que vem com mais um Quinta Cadeira. Muito obrigado pela companhia nessa estreia. E tchau, tchau, gente.